vinda do Senhor, a voz ressoou. Moisés ouviu com temor e amor. 12 varas, cada nome em seu lugar, mas a de Arão escolhida brilhar. Corações inquietos, murmúrios no ar, mas Deus traz a paz, Ele vem nos guiar. A vara floresce, sinal da sua mão, renovação e vida em sua direção. Ó Senhor, Tu és fiel, Tua promessa nosso papel, a vara que floresce. Ao templo entrou a vara de Arão, flores se formou, amêndoas brotaram, milagre a brilhar. O Senhor é conosco, Ele vem nos amar. Corações inquietos, murmúrios no ar, mas Deus traz. A vara floresce, sinal da sua mão, renovação e vida.